transformando a fé em convicção. É um tema bastante contundente até, né? Mas será que é possível transformar a fé na convicção ou já a fé é uma convicção? Olhem só, esse texto que eu trouxe aqui para a gente refletir hoje, e aí nós vamos entender. Porque nós até trabalhamos na casa, grupos de estudo, às vezes a gente faz essa análise, né? E imagina muitas vezes que a gente tem fé firme, né? Que a gente realmente acredita em Deus, acredita na vida após a morte, no que plantamos, colhemos. Tudo isso nos parece muitas vezes que nós temos firmeza, convicção. Mas vejam só. Conta-se que um alpinista, desejoso de superar a mais e mais desafios, resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o pico mais alto da América do Sul, o Aconcagua. Então, aqueles alpinistas, né, que sobem as montanhas, amarrados numa corda, né, buscando chegar a alturas que poucos chegam. E porque queria a glória só para si, decidiu fazer a escalada sozinho, sem nenhum companheiro. No dia marcado, lá estava ele ao pé da Cordilheira dos Andes, onde iniciaria a difícil subida. O que ele não esperava era que a neblina lhe dificultasse a marcha, mas isso foi inevitável. E como o alpinista não tinha se preparado para acampar, foi subindo com a disposição de alcançar o topo. Foi ficando cada vez mais tarde até que escureceu completamente. Não se via absolutamente nada. Não havia lua nem estrelas, só a escuridão, como o breu. Quando o alpinista estava a apenas 100 metros do topo, pisou numa pedra falsa, escorregou e desceu. Foi caindo numa velocidade vertiginosa e nada mais enxergava do que a escuridão à sua volta. Sentia uma terrível sensação de estar sendo sugado pela força da gravidade. Ou seja, a queda toda, né? Continuou caindo até que sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Imagina o que aconteceu? Como todo alpinista experimentado, havia cravado estacas de segurança com grampos e amarrado uma corda comprida na cintura. Naqueles momentos de silêncio, suspenso no ar, ficou preso então no ar com a corda, né? Em completa escuridão, pensou em Deus e resolveu pedir ajuda. Oh, meu Deus, me ajude. De repente, ouviu uma voz grave e profunda que parecia lhe falar nas profundezas da alma. Vejam só, parecia lhe falar nas profundezas da alma, não é aqueles fenômenos, né? O que você quer, meu filho? Salve-me, por favor, respondeu mentalmente. E a voz insistiu. Você acredita mesmo que eu possa salvá-lo? Aí começa a questão da fé, né? Então está lá apertado, sozinho, no meio da noite, atado numa corda, né, por acaso não, pela segurança que ele teve, né, se prevenir para não ter acidentes, como o caso aí, e pede ajuda a Deus e ouve, como dizendo dentro da mente, né? Salve-me, né? Tu quer mesmo que eu te salve, meu filho? Eu tenho certeza, meu Deus, disse o alpinista, desesperado. Nessa hora aí, imagina o que nós vamos dizer, né? E aí, então, imagina o que a voz diz. Então, corte a corda que eu mantenho pendurado. Quem de nós cortaria? Alguém? Ninguém tem coragem de dizer? O homem ficou por um momento em silêncio e depois se agarrou à corda com todas as suas forças. Vejam só. Pede a Deus, né? Corta a corda. É, aquela coisa foi, imagina, num desespero daquilo, a voz da convicção. O que é que ele diria para ele? Corte a corda. É, porque não é aquela voz externa, é uma voz interna, né? É, na verdade, aquela sensibilidade que a gente diz, corta a corda. Mas imagina cortar a corda para se salvar, pendurado numa montanha. E aí então, ó, conta a equipe de resgate, que no outro dia o alpinista foi encontrado morto, congelado, agarrado com as duas mãos na corda que o mantinha suspenso, a apenas 2 metros do chão. E aí? Tivesse cortado a corda, né? Mas essa história, vamos dizer assim, ela vem nos fazer refletir o quanto realmente nós temos de convicção na nossa fé. Vamos pensar um pouquinho, vamos pensar numa situação extrema, como esse caso aqui. Mas nós realmente confiamos na justiça de Deus, que tudo que nós plantamos, nós colhemos? Se nós realmente confiássemos nisso, tivéssemos convicção, nos queixaríamos de quando nos acontecem coisas que achamos não estarem de acordo com a nossa vontade? Se nós realmente tivéssemos convicção que Deus é Pai, bom e justo, aquelas coisas que nós achamos que às vezes nos acontecem de ruim, nós acharíamos ruim? A gente não faz um paralelo de Deus, nas ações de Deus conosco, como as ações dos pais com os filhos. Quando os filhos vão educar os pais, quando os pais vão educar os filhos, né, vão começando, desde pequenos, treinando, né, dizendo, orientando, etc., vai indo. Os filhos, às vezes, tentam ir contra a maré. Né? Olha que isso aí queima, não põe o dedo. Né? E o filho vai lá, querendo pôr o dedo. O que, que o pai e a mãe fazem? Insiste, vai, tenta, mostra. Né? Até que chega numa hora, diz assim, bom, o que vai acontecer? Se ele for aí, vai dar uma queimada, não vai acontecer nada de mais sério, né? Vai passar uma pomadinha ali e aprende que não deve botar a mão lá para não queimar, não é verdade? E deixa queimar. E aprendeu, né? Chorou, esperneou, mas não vai mais colocar o dedo lá. Deus faz a mesma coisa com nós. Se nós observarmos o mundo que nós vivemos, nós temos informações aos milhares de tudo que nós quisermos. Né? Se nós queremos provas da lei da reencarnação, nós temos isso aí atrás. Tem histórias reais, filmes como Minha Vida na Outra Vida, Manica Reencarnação, que a gente tem na casa, tem um livro à volta, tem pesquisadores que pesquisaram aí 1000 pessoas, foram... Vários livros tem, de histórias reais, cientistas que pesquisaram. Não foram pessoas que são religiosas e que querem instigar ou convencer as pessoas. Foram cientistas interessados no assunto que foram pesquisar. Se a gente quer, a gente tem isso. Mas nós vamos realmente tirar essas dúvidas? Ou ficamos no mais ou menos? Não é verdade? Então, para nós transformar a fé em convicção, nós temos que ir a fundo nas questões duvidosas nossas para realmente ter um pouco mais de convicção, diríamos assim. Cada vez mais. Porque não é... Agora eu vi aquela prova lá, realmente eu acredito isso é verdadeiro, isso está incorporado em mim e eu vou agir sempre com aquela firmeza e com aquela convicção. Nós que trabalhamos aqui na casa, se nós não se renovar em estudos, em trabalho, etc., né? Se nós largar todo o nosso trabalho aqui, andar lá na rua, não começar a mais ler, não falar sobre mais no assunto, olha aqui de um tempinho, não sei se o Admir pode confirmar se é verdade ou não, nós estamos integrados na vida normal. Vai indo, vai esquecendo. E o dia a dia nos leva embora. A não ser que queime de novo, né? Quando queimar de novo, a gente retorna. Porque começa a queimar a consciência, começa a acontecer coisas erradas na vida, começa a gente se sentir mal, não funcionar uma coisa e outra, e aí então a gente se acorda. Quantos A gente já atendeu na casa espírita, vieram com problemas sérios, né? Resolveram o problema, aí voltaram para a vida normal. Começou a dar toda uma encrenca de novo, volta, procura de novo, agora sim vai. É, quando eu vejo essas situações assim, eu olho para as pessoas, né? Digo, nossa, como eu já ouvi essa história de novo. Isso nós somos assim. Então, se nós não renovarmos e formos atrás cada vez mais de provas, de coisas boas, a nossa convicção fica numa fezinha, vamos dizer assim, né? Que depois a fezinha até vai de rondão. A proposta, então, hoje, e está nesse livro de Quem Tem Minutos de Sabedoria, inclusive tem na internet, né? É, falta de fé é o título desse texto, né? Podem depois dar os conselhos, né? No final aqui, mas fica a proposta de hoje assim para nosso reestudo de quanto a gente tem de convicção na nossa fé. Ou se quando acontece alguma coisa ruim, a casa balança, a doença, alguém morre, né? Alguma coisa assim, a gente descambou, né? Que Deus, imagina Deus justo, aquela pessoa tão boa, tão querida, como foi tirar de mim? Não é assim?